mais mixagens, DJ Hugo Production. Estou orgulhosa de tudo que

Tu és a dor, és minha cura, a única coisa que eu quero tocar. Nunca pensei que eu ia tanto te amar. Dessa. O que está esperando? Só me ame do seu jeito, só me ame do seu jeito. Só me ame do seu jeito, só me ame do seu jeito. Se eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui.

pegou minha melhor amiga e agora vem com esse papo. Sei que foi vacilão, não pensei em nós. Mas não desliga agora, preciso ouvir sua voz. Não me ligue mais, vá viver com ela. Essa minha ex-amiga é uma cadela. Oh, oh, sou Romeu sem Julieta. Oh, oh, você não pega mais minha bochecha. A inovação do Tecno Melody. DJ Maluquinho e seu batidão. Tão, tão, tão, tão, tão. Nara, nara, nara, nara, nara. Teatro de amor não pode terminar assim. Somos a rosa e o beija-flor em uma peça de Shakespeare. Cale sua boca, você é um safado. Pegou minha melhor amiga e agora vem com esse papo. Era o CD Batidão Light que você queria, é? Então toma! Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite, me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Essa é mais uma produção do DJ Hugo Production. Em Mosqueiro. DJ China, o insuperável. E você sabe disso, sabe disso. Rebeca Lindsay! Passei mão na tua mão.

vez te surpreendendo. Se limpando sua casa, se limpando seu quarto, você é na balança, nem liga pro que eu falo, te entrega pra dança, esse corpo ligado, sua bunda balança, eu hipnotizado, essas ondas sonoras que faz ela joga essa bunda pro ar. Shouldn't be trying.